Eduardo Costa, a voz que emociona o seu coração. Portal do Arrocha. Quando você me ligar, só pra me difamar, diz que eu não presto e não sirvo pra casar. Te dei meu coração, você brincou então, mas te confesso, tenho medo da paixão. Seguir a minha, você não sabe o que me causou. Cansei do seu rostinho, fazer do seu jeitinho. Eu tô cansado desse tal de amor. Eu vou sair da sua vida, vou seguir a minha. Você não sabe o que me causou. Cansei do seu rostinho, fazer do teu jeitinho. Eu tô cansado desse tal de amor. Te dei meu coração, você brincou então, mas te confesso, tenho medo da paixão. Mas em você eu vou dar uma lição. Mas em você eu vou dar uma lição. Eu vou sair da sua vida, vou seguir a minha. Você não sabe o que me causou. Cansei do seu rostinho, fazer do seu jeitinho. Eu tô cansado desse tal de amor. Eu vou sair da sua vida, vou seguir a minha. Você não sabe o que me causou. Cansei do teu rostinho, fazer do teu jeitinho. Eu tô cansado desse